esperança. Se Jesus não estivesse comigo, não seria o que sou agora, nem tampouco outrora. Seria difícil, passaria a vida perdendo e apenas tentando vencer. A ilusão me acompanharia e a verdade não conheceria. Mas que bom que Jesus me achou, da ilusão ele me resgatou e na cruz a minha alma comprou. Se não fosse ele, eu seria um perdido no caminho, uma ovelha sem cuidado e sem carinho, uma ave sem destino pra voar. Se não fosse ele, eu seria presa fácil em desespero, uma rosa no jardim sem jardineiro. Mas que bom que Jesus me achou ligeiro. Eu confesso diante de todos que Jesus, ele é tudo pra mim. Eu não sei dar um passo sem ele, sem a ajuda dele não chego no fim. Eu sem ele sou como um peixe fora d'água tentando viver, como abelha sem favos de mel, como as nuvens sem o azul do céu. Se de vez não for abençoado, só em ter Jesus Cristo ao meu lado, considero-me um milionário. Se não fosse ele, eu seria um perdido no caminho, uma ovelha sem cuidado e sem carinho, uma ave sem destino pra voar. Se não fosse ele, eu seria presa fácil em desespero, uma rosa no jardim sem jardineiro. Mas que bom que Jesus me achou ligeiro. Se não fosse ele, eu seria presa fácil em desespero, uma rosa no jardim sem jardineiro. Mas que bom que Jesus me achou ligeiro.